Delta 1, eu vou no 805. Meio vírgula 05, chame táxi. Ele vai chamar táxi, vou no 805. Quanto Fábio desse novo só faz? 50 para informar, pode fazer a direção. Com 606, chama a torre, mandou 8602. 26. Boa noite, com 606, bastante trabalho. Bom. 02 na aproximação, 606, boa noite, ajuste no 04, aguarde pista livre. Aguarde aí. Tati no 4, no Solos 4-2, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Direita via Alfa e botará na sua, chamará na sua antes da, comida, café? Juliette. A Juliette, meu macho. Oi, boa noite, 3226, passando terra embaixo da base. 3226, ajuste no 014, continue a aproximação, guardando pista livre. Guardado, obrigado. 606 no Solas 44, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa e repórter-se da Juliette para ingresso. Direita, Alfa, reportaria da Juliette, 1640 da Gol, 606 da Gol. Pegou 905 no táxi, 101 na borda, estou na TV. 8,50, alternando mais alto. Com 3226, o vento 1 no 20 graus, 120 graus, com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso na 103226. Noite 05, copiado via Indy Alpha, reporte com esperadão no zero pronto, ajuste no 0 no 4. Indy Alpha vai reportar pronto com 1014, com 1014. 714 via Juliette, portão 02. 714 via Juliette, portão 02. Pronto, ali mantendo 0, boa noite 05. Ali mantendo 0, boa noite 05. 606 via Juliette, portão 05. Juliette 05, portão 606, tá bom? TR-226 no Solos 47, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 07. Alfa Juliette, na escuta, tá 3226, portão 7. Cinco ao alinhar, tem nível de decolagem da pista no zero, vento 140 graus com 08 nós. Alinhar, autorizado a decolagem, gol 1805. Azul 4062, boa noite, aciona a identificação, voa direto Duna, descendo para 3000 pés com 614. 3226, próximo a Juliette, pode enfrentar o 07. Livre até o 07, boa noite, na 3026. Boa noite, é alta, 3226. 805, decola 49, controle 120, decimal 8, tomou, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, com 805. 805, boa noite, contato radar, virou 370, perfil curto. 370, com 805 no perfil. no 805, voa direto Aracaju, restrito ao nível 350. Restrito 350, direto Aracaju pro gol no 805? Estimativo. Tem aqui o 805 Aracaju, vai voar agora restrito 350. Afirmativo, e chama o centro agora no 2545. 2545, o 805. Salvador, é o 3152, boa noite. 3152, Maceió, eu tenho autorizado 330, confio, eu solicito outro nível. Seu 330, por favor, 3152. 352, Maceió, 330 está autorizado, eu via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju. Aciona 5120, controle 120, decimal 8. Cuidado, Maceió, nível de voo 330, por Whisky 58 até Orago, da pós DTC. Decola da 10 curva esquerda, desde Puca, transição Caju. 5120, transporte 208 ao controle, você joga da 3152. Portão 08, chame pronto, são 352. Amarelo, são 352. Localizador, igual 643. 643 completa a aproximação, torre no 862. 86, obrigado, até amanhã. Azul 4062, veste 2010, livre LS, reporta estabilizado. Boa noite, 1643, está estabilizado na X6 da 10. Chegou no 643, ajustou no 0, no 4, confirme, já está bastante travado. Baixou, travou, boa no 643. Ligando 643, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso. 130 com? 08 nós, 08. 130 com 08. Positivo, livre pouso, não, 0 com 643. No solo 02, vai prosseguir táxi à direita na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, na minha escuta, portão é o 03, para o gol 643. Quatro Salvador, azul 4062, estabilizado e LS, está voltando. Azul 4062, confirme está baixando travado? Ainda não, confirmaremos isso no externo. Quase 062, agora no externo, embaixo travado. Azul 4062, ajuste no 014, o vento 150 graus, 150 graus, com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, quase 062. Salvador, objeto 5899. Objeto 5899, adiciona a identificação, voa direto Duna 2000 pés com 1014, reporte localizador. Duna 2000 pés, 1014, apontará a localização 5899. No solo 08, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após taxiway Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 à posição 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador, tenha uma noite e bom descanso. Direita na sua escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, até 04. Muito boa noite. Azul 4062. Siga. Tá apenas confirmando, o pátio 3 é esse aqui à nossa esquerda, né, o primeiro. Afirmativo, a posição prevista aí no pátio 3 é a posição 04. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Excelente, graças. Outra 96 boa noite, adiciona a identificação autorizada a Mari, teste restrições, 3 mil pés, 14. A Mari, para 3 mil pés,